Caixa 69. Onde está a minha mãe? Sabem? Brianna olhou cada rosto à vez, o coração a bater com força, ressoando nos seus ouvidos. Leary não estava a olhar para ela. O seu olhar estava fixo nas pérolas, o rosto frio e paralisado. Jenny e Ian entreolharam-se rapidamente. E por conseguinte, Ian levantou-se, movendo-se de modo desajeitado, para posicionar a perna por baixo do corpo. Ela está com o teu pai, disse ele baixinho, tocando-lhe no braço. Não te preocupes, rapariga, os dois estão seguros. Brianna resistiu ao impulso de se deixar cair de alívio. Em vez disso, expirou com muito cuidado, sentindo o nó de ansiedade desfazer-se lentamente na sua barriga. Obrigada, disse ela. Tentou sorrir para Ian, mas o seu rosto parecia flácido, seguros e juntos. Obrigada, pensou ela em silenciosa gratidão. Essas pérolas são minhas por direito. Leary fez um gesto de cabeça para as pérolas. Não estava agora irritada, mas friamente controlada. Sem a distorção da fúria, Brianna podia ver que ela já tinha sido bela e ainda continuava a ser uma mulher bonita, alta para uma escocesa e graciosa nos movimentos. Tinha a pele clara e delicada e estava mais rechonchuda na região da barriga, mas o corpo ainda era esguio e firme. E o rosto ainda ostentava o orgulho de uma mulher que sabe que é bonita. Não são, disse Jenny, com uma reação de raiva. Eram as joias da minha mãe que o meu pai deu a Jamie para a sua esposa. E sou a esposa dele? Interrompeu Leary. Ela olhou para Brianna naquele momento. Um olhar frio e crítico. Sou a esposa dele. Repetiu ela. Casei-me com ele de boa fé e ele prometeu-me pagamento pelas coisas erradas que me fez. Ela virou o olhar frio para Jenny. Há mais de um ano que não vejo um centavo. Terei de vender os meus sapatos para alimentar a minha filha, a que ele deixou comigo? Ela ergueu o queixo e olhou para Brianna. Se tu és filha dele, então as dívidas dele também são tuas. Diz-lhe, Robert. Robert pareceu um pouco envergonhado. Oh, irmã, disse ele, pousando-lhe uma mão no braço, numa tentativa de a acalmar. Não acho... Não, não achas. E não achas nada desde que nasceste. Ela afastou-o, irritada. Estendeu uma mão para as pérolas. São minhas. Foi puro reflexo. Brianna agarrou as pérolas com força, antes mesmo de se aperceber que o estava a fazer. As arruelas douradas estavam frias contra a sua pele, mas as pérolas estavam quentes. O sinal de uma pérola verdadeira, tinha-lhe dito a mãe. Espera lá um bocadinho. A força e a frieza da sua voz surpreenderam-na. Não sei quem a senhora é e não sei o que aconteceu entre si e o meu pai, mas sou Leary Mackenzie e o teu maldito pai casou-se comigo há 4 anos. Com intenções falsas, devo acrescentar. A raiva de Leary não desaparecera, mas parecia ter submergido. O seu rosto tinha uma expressão séria, tensa, mas ela não estava a gritar e o tom vermelho tinha desaparecido do seu rosto macio e redondo. Brianna respirou fundo, tentando acalmar-se. Ai, sim, mas se a minha mãe está com o meu pai agora... Ele deixou-me. As palavras foram ditas sem intensidade, mas caíram com o peso de pedras em água parada, espalhando ondas sem fim de dor e traição. O jovem Jamie ia abrir a boca para falar, mas fechou-a novamente, observando Leary. Ele disse que não aguentava mais morar na mesma casa que eu, dividir a cama comigo. Ela falava com calma, como se recitasse uma parte que decorara, os olhos ainda fixos no ponto vazio onde as pérolas tinham estado. E então foi-se embora. E depois voltou com a bruxa, esfregou-a na minha cara, dormiu com ela debaixo do meu nariz. Lentamente ergueu o olhar para Brianna, observando-a com intensidade, analisando os mistérios do seu rosto. Devagar ela assentiu. Foi ela, disse, com uma certeza que era levemente assustadora, devido à calma. Ela lançou-lhe os seus feitiços desde o dia em que chegou a Leor. E a mim tornou-me invisível desde o dia em que ela chegou e deixou de me ver. Brianna sentiu um leve arrepio na espinha, apesar do silvo do fogo na lareira. E depois ela foi-se embora. Morreu, disseram, morta na revolta. E ele voltou para casa outra vez, vindo de Inglaterra, livre finalmente. Ela abanou a cabeça muito lentamente. Ainda olhava para Brianna, mas esta sabia que Leary já não havia. Mas não estava nada morta. E ele não estava livre. Eu sabia disso, sempre soube. Não se mata uma bruxa com aço. Elas têm de ser queimadas. Os olhos claros de Leary viraram-se para Jenny. Tu viste-a no meu casamento. A sua presença ali, entre mim e ele. Tu viste-a, mas não me disseste. Só soube depois, quando contaste a Maisri, a vidente. Devias ter-me dito. Não era propriamente uma acusação, mas antes uma afirmação. O rosto de Jenny empalidecera novamente. Os olhos azuis rasgados, inundados por algo, talvez medo. Ela umedeceu os lábios e ia responder. Mas a atenção de Leary já estava em Ian. É melhor ficares atento, Ian Murray, disse ela num tom sério. E fez um meneio de cabeça para Brianna. Olha para ela. Uma mulher como deve ser é assim? Mais alta do que a maioria dos homens? Vestida como um homem? Com as mãos grandes como pratos, prontas para tirar a vida de alguém se ela quiser. Ian não respondeu, apesar de parecer preocupado. O jovem Jamie cerrou os punhos e contraiu os maxilares. Leary viu e esboçou um ligeiro sorriso. Ela é filha de uma bruxa, disse. E vocês sabem muito bem, todos. Olhou à sua volta, desafiando cada rosto desconfortável. Eles deviam ter queimado a tua mãe em Cranesmouth pelo feitiço que ela lançou a Jamie Fraser. Sim, digo-vos que devem ter cuidado com quem trazem para dentro da vossa casa. Brianna bateu com a mão na mesa com um baque, assustando toda a gente. Balelas, disse ela em voz alta. Conseguia sentir o sangue a subir-lhe ao rosto e não se importou. Todos estavam boquiabertos, mas a sua atenção era só para Leary Mackenzie. Balelas, disse ela outra vez e apontou o dedo para a mulher. Se eles têm de ter cuidado com alguém é com você, sua maldita assassina. Leary estava mais boquiaberta do que os outros, mas não emitiu nenhum som. A senhora não lhes contou tudo sobre Cranesmouth, pois não? A minha mãe deveria ter contado, mas não disse nada. Ela achava que a senhora era demasiado jovem para saber o que estava a fazer, mas sabia-o muito bem, não sabia? O quê? Perguntou Jenny em voz baixa. O jovem Jamie olhou para o pai, que parecia paralisado, a olhar desesperado para Brianna. Ela tentou matar a minha mãe. Brianna estava a ter dificuldade em controlar a voz, que estava embargada e trêmula, mas conseguiu dizer o que tinha a dizer. Tentou, não tentou? Disse-lhe que Gaylis Duncan estava doente e que tinha chamado por ela. A senhora sabia que iria ter com ela. Ela socorria sempre os doentes, pois é médica. A senhora sabia que eles iam prender Gaylis Duncan por bruxaria e se a minha mãe estivesse lá, eles também a levariam. A senhora pensou que eles a queimariam e então poderia tê-lo. Poderia ter Jamie Fraser só para si. Leary estava tão pálida que até os seus lábios pareciam ter perdido a cor e o seu rosto parecia de pedra. Nem mesmo os seus olhos tinham vida. Estavam inexpressivos e paralisados como berlindes. Eu conseguia sentir a mão dela nele, sussurrou ela, na nossa cama, deitada ali entre nós, com a mão sobre ele, para o entorpecer e chamar durante o sono. Ela era uma bruxa, eu sempre soube. A sala estava em silêncio, à exceção do crepitar do fogo e do leve chilreio de um pássaro pequeno do lado de fora da janela. Robert Mackenzie mexeu-se por fim, dando um passo em frente para agarrar a irmã por um braço. Vem, Alianan, disse ele baixinho, vou levar-te para casa agora. Fez um meneio de cabeça para Ian, que lhe respondeu de volta com um pequeno gesto que de algum modo transmitia solidariedade e arrependimento. Leary deixou o irmão levá-la sem resistir, mas na porta parou e virou-se para trás. Brianna estava quieta. Acreditava que não conseguiria mexer-se, mesmo que tentasse. Se tu és filha de Jamie Fraser, disse Leary com a voz fria e clara, e até pode ser que sejas, dado o teu semblante. Ouve bem isto. O teu pai é um mentiroso e um mulherengo, um vigarista e um aproveitador. Espero que se entendam. Ela cedeu à pressão de Hobart, que a puxava pela manga, e a porta fechou-se assim que saíram. A raiva que a tinha inundado desapareceu de repente, e Brianna inclinou-se para a frente, apoiando o peso nas palmas das mãos, o colar duro sob a sua mão. Os seus cabelos tinham-se soltado e uma madeixa grossa caiu-lhe sobre o rosto. Os seus olhos estavam fechados devido à tontura que ameaçava tomar conta dela. Sentiu, mas não viu, a mão que lhe tocava e delicadamente afastava a madeixa de cabelo do seu rosto. Ele continuou a amá-la, sussurrou ela mais para si do que para os outros. Ele não a esqueceu. É claro que ele não a esqueceu. Ela abriu os olhos e viu o rosto triste de Ian, com olhos castanhos, gentis, a 15 centímetros do seu rosto. Uma mão larga, com marcas de trabalho, estava sobre a dela, quente e firme. Uma mão ainda maior do que a dela. Nem nós, arrematou Ian. Queres mais um bocadinho, prima Brianna? Joan, a esposa do jovem Jamie, sorriu do outro lado da mesa, com a colher parada de modo convidativo, acima do que restava de uma tarte enorme de groselha. Obrigada, não consigo comer mais nada, disse Brianna a sorrir. Estou empanturrada. Isso fez Matthew e o seu irmãozinho Henry rirem alto. Mas um olhar sério da avó fez com que eles se calassem logo. Olhando à volta da mesa, Brianna viu que todos seguravam o riso. Desde os adultos às crianças, todos pareciam considerar o seu comentário incrivelmente engraçado. Não era devido às suas vestes nada ortodoxas, nem à novidade de estarem a ver uma estranha, pensou ela. Ainda que fosse uma estranha, mais estranha do que se esperava, havia algo mais. Uma corrente de alegria que corria entre os membros da família, invisível, mas viva, como a eletricidade. Ela percebeu o que era lentamente. Um comentário de Ian deixou isso claro. Não pensávamos que Jamie teria um filho. O sorriso de Ian do outro lado da mesa foi suficientemente caloroso para derreter gelo. Nunca o viste? Ela abanou a cabeça, engolindo a última garfada, devolvendo-lhe o sorriso, apesar de estar com a boca cheia. Era isso, pensou ela. Eles estavam felizes com ela, não tanto por ela, mas por Jamie. Eles amavam-no e estavam felizes, não só por si mesmos, mas também por ele. Perceber isso fez com que ela se emocionasse. As acusações de Leary tinham-na abalado por serem fortes, e era um grande consolo perceber que para todas aquelas pessoas que o conheciam bem, Jamie não era mentiroso nem mau. Era, na verdade, o homem que a sua mãe pensava que ele era. Confundindo a emoção dela por um engasgo, o jovem Jamie deu uma palmadinha nas suas costas para ajudar, fazendo com que se engasgasse mesmo. Escreveste ao tio Jamie, então, a dizer que vinhas para cá? Perguntou ele, ignorando a sua tosse e o rosto vermelho. Não, disse ela, rouca. Não sei onde ele está. Jenny ergueu as sobrancelhas. Sim, já tinhas dito isso. Tinha-me esquecido. Sabe onde ele está agora? Ele e a minha mãe? Perguntou Brianna com ansiedade, afastando as migalhas do peito. Jenny sorriu e levantou-se da mesa. Sim, sei, mais ou menos. Se já comeste, podes vir comigo. Vou buscar a última carta que ele enviou, para leres. Brianna levantou-se para seguir Jenny, mas parou abruptamente à porta. Vagamente notara alguns quadros na parede da sala, mas não os tinha observado com calma, na pressa da emoção e do acontecimento. Mas parou para olhar aquele. Dois rapazinhos com cabelos vermelhos, em postura ereta, com quilts e jaquetas, camisas brancas com babados, aparecendo contra o pelo escuro de um enorme cão que estava ao lado deles, com a língua de fora, entediado, porém paciente. O rapaz mais velho era alto e tinha traços finos. Estava sentado com as costas direitas e com ar orgulhoso, queixo erguido, uma mão na cabeça do cão, a outra protetoramente no ombro do seu irmão, que estava entre os seus joelhos. Brianna olhou para o rapaz mais novo. O rosto era redondo e tinha o nariz empinado, as faces claras e coradas como maçãs, olhos azuis, grandes, levemente rasgados, olhavam por baixo de cabelos claros e penteados, de um modo asseado que não era natural. A pose era formal, o estilo clássico do século XVIII, mas havia algo na figura atarracada e robusta que fez Brianna sorrir e estender o braço para tocar no seu rosto. És um doce, disse ela delicadamente. Jamie era um miúdo doce, mas teimoso. A voz de Jenny a seu lado assustou-a. Castigá-lo ou bater-lhe não fazia diferença. Quando decidia fazer alguma coisa, ninguém o detinha. Vem comigo, há outro retrato que vais gostar de ver, tenho a certeza. O segundo retrato estava pendurado no patamar das escadas, parecendo totalmente fora de lugar. Por baixo, ela conseguia ver a moldura dourada e decorada com os entalhes em conflito com o conforto proporcionado pelas outras decorações da casa. Fez com que se lembrasse dos quadros de museus. Aquele ambiente simples parecia incongruente. Enquanto ela seguia Jenny, a luz que vinha da janela desapareceu, deixando a superfície do quadro simples e clara diante dela. Assustou-se e sentiu os pelos dos braços eriçarem-se por baixo do linho da sua camisa. É memorável, não é? Jenny olhou do quadro para Brianna e depois para o quadro outra vez, os seus traços marcados por algo entre o orgulho e o respeito. Memorável, concordou Brianna engolindo em seco. Agora percebes porque é que te reconhecemos, disse a tia Jenny, pousando uma mão carinhosa na moldura entalhada. Sim, sim, consigo perceber. Esta é a minha mãe, a tua avó, Ellen Mackenzie. Sim, disse Brianna, eu sei. A poeira sob os seus pés subia preguiçosamente em direção à luz da tarde que entrava pela janela. Brianna teve a impressão de que girava com ela, não estando mais ligada à realidade. Dali a 200 anos, ela tinha parado, ia parar, pensou ela, à frente daquele quadro, na Galeria Nacional, furiosamente negando a verdade que ele mostrava. Ellen MacKenzie olhava para ela agora, como já o tinha feito antes, de pescoço comprido, majestosa, olhos rasgados, mostrando um sentido de humor que não era expressado pela boca suave. Não era um reflexo de espelho, nada disso. A testa de Ellen era alta, mais estreita do que a de Brianna, e o queixo era redondo, não pontiagudo. O rosto todo mais suave e com traços menos pronunciados. Mas a semelhança existia e era suficientemente forte para assustar. As maçãs grandes do rosto e o cabelo ruivo eram os mesmos. À volta do seu pescoço havia pérolas, arruelas douradas a brilhar sob o sol suave da primavera. Quem o pintou? Perguntou Brianna finalmente, mas não precisava de ouvir a resposta. A etiqueta ao lado do quadro no museu havia indicado o artista como desconhecido. Mas depois de ver o quadro dos dois rapazinhos, Brianna soube. Aquele quadro indicava menos habilidade, um esforço mais antigo, mas a mesma mão pintara os cabelos e a pele. A minha mãe, disse Jenny, a voz cheia de orgulho, ela tinha uma mão ótima para desenhar e pintar. Muitas vezes desejei ter esse talento. Brianna sentiu os dedos arquearem-se inconscientemente, a ilusão de um pincel entre eles momentaneamente tão vívida que ela podia jurar ter sentido a madeira lisa. Foi daí, pensou ela, sentindo um leve arrepio, e ouvi um clique, baixo de reconhecimento, quando um pedaço do seu passado se encaixou. Foi daí que veio a minha habilidade. Frank Randall brincara a ser incapaz de traçar uma linha reta. Claire dizia que não desenhava nada. Mas Brianna tinha o talento da linha e da curva, da luz e da sombra. E agora tinha a fonte do talento também. O que mais? Pensou ela de repente. O que mais tinha ela que já tinha pertencido à mulher no quadro? Ao menino com a cabeça inclinada, em teimosia? Ned Gowan trouxe-me isto de Leor, disse Jenny, tocando na moldura com uma certa reverência. Ele salvou-o quando os ingleses invadiram o castelo, depois da revolta. Sorriu discretamente. Ned é muito bom com famílias. Vive em Edimburgo, sem parentes, mas assumiu os Mackenzie como seu clã, mesmo agora que o clã já não existe. Já não existe? Perguntou Brianna. Morreram todos? O horror na sua voz fez com que Jenny olhasse para ela, surpreendida. Não, não quis dizer isso, rapariga. Mas Leor desapareceu, acrescentou ela num tom mais suave. E os últimos líderes também, Colum e o irmão Dougal, morreram pelo Stuart. Ela sabia isso, claro, Claire contara-lhe. O que foi surpreendente foi o aparecimento súbito de uma sensação de pesar inesperada, pesar pelos desconhecidos da sua família recém-descoberta. Com esforço, engoliu o nó na garganta e virou-se para seguir Jenny pela escada acima. Leor era um grande castelo? Perguntou ela. A tia fez uma pausa com a mão no corrimão. Não sei, disse ela. Jenny olhou para o quadro de Ellen com algo parecido com pesar nos olhos. Nunca o vi. E agora já não existe.